Cheiro 5, página 34. A grande rocha de pedra de cal, junto da qual haviam passado pouco antes da caçada, chamada Rocha dos Dois Rios, porque ali confluíam o Rio da Erva e o Rio, tinha três plataformas pronunciadas, uma por cima da outra, que criavam telhados protetores para os espaços situados por baixo. A terceira caverna aproveitava todos os refúgios de pedra, mas viviam principalmente no amplo espaço intermédio, do qual se desfrutava de uma vista panorâmica de ambos os rios e da zona em redor da parede rochosa. Os outros destinavam-se ao armazenamento. Isso seria uma grande ajuda, retorquiu Joharran. Já levámos carga de sobra, em especial com as crianças, e seguimos com atraso. Se esta viagem à rocha da cabeça de cavalo não tivesse sido planeada há algum tempo, provavelmente não a empreenderíamos. Afinal, veremos toda a gente na reunião de verão e ainda temos muito a fazer antes de partirmos. A sétima caverna queria a todo custo que Ayla os visitasse. E a Zelandoni quer mostrar-lhe a cabeça de cavalo. E como não fica longe, pretende ir também ao lar do patriarca e visitar a segunda caverna, onde veremos os antepassados entalhados na parede da caverna inferior. Onde está a primeira entre aqueles que servem a grande mãe terra? Perguntou Manvelar. Já lá está há alguns dias, respondeu Joharran, em conversações com outros membros da Zelandonia, algo relacionado com a reunião de verão. Já que falamos disso, quando planeiam partir? Inquiriu Manvelar. Talvez possamos viajar juntos? Gosto sempre de partir cedo. Com um grupo tão numeroso, necessitamos de mais tempo para encontrar um sítio cómodo. E temos de pensar nos animais. Já estive na 26ª caverna, mas não conheço bem a zona. É uma grande planície, ao lado do rio Oeste, explicou Manvelar. Cabem ali muitos refúgios de verão, mas duvido que seja um bom sítio para os cavalos. Eu gosto do lugar que encontramos no ano passado, apesar de ficar longe das atividades, mas não sei o que encontraremos este ano. Pensava explorar a zona com antecedência, mas chegaram aquelas intensas chuvas de primavera e não me apeteceu ir enterrar-me na lama, disse Joharran. Se não se importam de acampar um pouco mais longe, é capaz de haver um lugar mais isolado, perto da vista do sol, o refúgio da 26ª caverna. Situa-se num rochedo, perto da margem do antigo leito do rio, que agora fica um pouco afastado do rio. Somos capazes de experimentar, declarou Joharran. Enviarei um mensageiro, quando decidirmos o momento da partida. Se a terceira caverna quiser viajar nessa altura, podemos ir juntos. Tens família lá, não é? Já pensaste em algum caminho? Sei que o rio Oeste corre na mesma direção que o rio, por isso não deve ser difícil de encontrar. Basta seguirmos rumo a sul até ao Rio Grande, depois para o oeste até chegar ao rio Oeste e seguir o leito para norte. Mas se tu conheceres um caminho mais direto, quiçá seja mais rápido. E conheço, confirmou Manvelar. Sabes que a minha companheira era da 26ª caverna e visitávamos a sua família com frequência, quando as crianças eram pequenas. Não voltei lá desde que ela morreu e estou ansioso por esta reunião de verão para me encontrar com algumas pessoas que não vejo desde então. Morizan e os seus irmãos têm primos lá. Continuaremos a falar quando passarmos por aqui a buscar as peles. Obrigado pela vossa hospitalidade, Manvelar, disse Joharran. Temos de ir. A segunda caverna espera-nos. E a Zelandoni, que é a primeira, tem uma surpresa numa caverna para mostrar a Ayla. Com o degelo, os primeiros rebentos da primavera haviam tingido a fria terra castanha com cores de esmeralda como uma aguarela. À medida que a breve estação avançava, os caules articulados e as finas folhas envolventes alcançavam a sua maturidade e exuberantes prados substituíam as cores frias nas planas terras de aluvião ao longo das margens dos rios. Essa erva dos campos que se estendiam ante eles, agitando-se com o vento mais cálido de princípios de verão e cuja verdura, própria do crescimento rápido, adquiria já o tom dourado da maturidade, dava nome ao rio. O grupo de viajantes, alguns da nona caverna e outros da terceira, voltaram a traçar os passos do dia anterior pela margem do rio da erva. Passaram um a um, junto da pedra saliente, pelo caminho entre a água cristalina do rio da erva e a parede rochosa. Depois, alguns adiantaram-se para se colocarem em grupos de dois ou três. Tomaram o caminho que descia até ao vau. Já lhe chamavam o sítio da caçada dos leões. As rochas estavam dispostas de tal modo que a travessia se tornava difícil. Saltar por cima das pedras escorregadias não era para um jovem ágil o mesmo que para uma mulher grávida ou carregada com um recém-nascido, ou quiçá também com trouxas de comida, roupas ou utensílios, nem para mulheres e homens e idosos. Por isso haviam colocado mais pedras entre as rochas que o nível mais baixo da água deixara descoberto, a fim de reduzir o espaço entre umas e outras. Quando todos chegaram ao outro lado do afluente, onde o caminho era mais largo, voltaram a caminhar em grupos de dois ou três. Morizan esperou por João Dalar e por Ayla, que fechavam o grupo, seguindo à frente dos cavalos, e colocou-se ao lado deles. Depois de uma troca informal de cumprimentos, Morizan comentou: "Não fazia ideia de quão útil pode ser o teu atirador de lanças, João Dalar. Já tinha praticado um pouco, mas desde que te vi a usá-lo e a Ayla, valorizo-o mais." "Fazes bem em familiarizar-te com o atirador de lanças, Morizan. É uma arma muito eficaz. Foi Manvelar quem te sugeriu ou foi ideia tua?" perguntou João Dalar. "Foi ideia minha, mas assim que comecei, ele encorajou-me. Disse que eu estava a dar um bom exemplo", respondeu Morizan. "Para ser franco, isso pouco me interessava. Simplesmente queria aprender a usar a arma." João Dalar sorriu-lhe. Sempre pensara que seriam os jovens a querer experimentar primeiro a nova arma. E a resposta de Morizan era exatamente a que ele previra. "Ótimo. Quanto mais praticares, melhor o farás. Ayla e eu usamos o atirador de lanças há bastante tempo. Durante a viagem para casa, que durou um ano, e já um ano antes disso. Como viste, as mulheres podem manejar um atirador de lanças com muita eficácia." Seguiram o curso do rio da erva para montante durante um bocado, até chegarem a um afluente menor chamado Pequeno Rio da Erva. Enquanto avançavam junto ao leito menor, Ayla começou a sentir uma mudança no ar, um frescor úmido, pleno de aromas intensos. Até a erva era de um verde mais escuro e, em alguns pontos, o terreno era mais macio. O caminho bordeava zonas pantanosas, com juncos altos e tábuas, enquanto atravessavam o exuberante vale em direção a uma rocha de pedra de cal. Algumas pessoas esperavam-nos, entre elas duas raparigas. Ayla sorriu ao vê-las. As três haviam acasalado na mesma cerimónia matrimonial durante a reunião de verão do ano anterior e sentia-se especialmente próxima delas. "Levela, Janida, queria tanto ver-vos", cumprimentou caminhando para elas. "Ouvi dizer que decidiram mudar-se para a segunda caverna." "Ayla", exclamou Levela, "bem-vinda à rocha da cabeça de cavalo. Decidimos vir com Quimerã para nos encontrarmos contigo, sem esperarmos até visitares a segunda. É bom ver-te?" "Sim", concordou Janida. Era mais jovem do que as outras mulheres e bastante tímida, mas tinha um sorriso afável. "Também fico feliz de te ver, Ayla." As três mulheres abraçaram-se, embora com cuidado. Tanto Ayla como Janida carregavam bebés e Luvela estava grávida. "Ouvi dizer que tiveste um rapaz, Janida", disse Ayla. "Sim, chamei-lhe Jeridan", retorquiu Janida, mostrando o bebê. "Eu tive uma menina, chama-se Jonaila", afirmou Ayla. A pequena estava já acordada por causa daquele alvoroço. Ayla levantou-a da manta onde a trazia e depois virou-se para ver o outro bebê. "Oh, é perfeito, posso pegar-lhe?" "Sim, claro, e eu quero pegar na tua filha", pediu Janida. "Por que não me dás a tua menina, Ayla?", propôs Levela. Assim, podes pegar no Géridã e eu passo a Jonaila? Viu Ayla a sentir para a Janida. As mulheres trocaram de crianças, observando-as e comparando-as, cada uma com a sua. Sabes que a Luvela está grávida, não sabes? Perguntou Janida. Estou a ver que sim, replicou Ayla. Sabes quando será o nascimento, Luvela? Gostaria de estar a teu lado e de certeza que proleva também. Não tenho a certeza, mas ainda faltam algumas luas. Iria adorar ter-te comigo e também a minha irmã, disse Luvela. Mas não é preciso que venham aqui, de certeza que nos veremos na reunião de verão. Isso é verdade, concordou Ayla. Vai ser bom para ti ter toda a gente em teu redor. Até a Zlandoni, a primeira, estará presente. E ela é extraordinária a ajudar mães durante o parto. É capaz de haver demasiadas pessoas, comentou Janida. Toda a gente gosta de Luvela e não deixarão que todos te façam companhia. Seriam demasiados. Podes não me querer lá, não tenho muita experiência. Mas gostaria de estar contigo, como tu estiveste comigo, Luvela. Mas entenderei se preferires ter ao lado alguém que conheças há mais tempo. Claro que te quero comigo, Janida. E Ayla também. Afinal, partilhamos a mesma cerimónia matrimonial e isso é um laço especial, disse Luvela. Ayla compreendia os sentimentos que Janida acabara de expressar. Também ela se perguntava se Luvela não preferia ter a seu lado as amigas mais antigas. Ayla sentiu um arrebato de afeto pela jovem e surpreendeu-se ao sentir nos olhos o ardor das lágrimas que se esforçou por conter ante a boa vontade de Luvela em aceitá-la. Na sua infância, Ayla não tivera muitas amigas. As raparigas do clã acasalavam muito cedo e Olga, a que podia ter sido a sua amiga mais íntima, transformara-se na companheira de Brode e ele não permitiu que ela tivesse uma relação estreita com a rapariga dos outros, a quem chegara a odiar. Ayla gostava muito da filha de Isa, Uba, a sua irmã no clã, mas era demasiado jovem e mais uma filha do que uma amiga. E embora as outras mulheres tivessem acabado por aceitá-la e até apreciá-la, na realidade nunca a entenderam. Só quando foi viver com os Mamutoi e conheceu Degi é que percebeu como era divertido ter uma amiga da sua idade. Falando de cerimónias matrimoniais e de companheiros, onde estão João de Cam e Peridal? Creio que João de Alar também se sente unido a eles por um laço especial. Sei que estava ansioso por vê-los, declarou Ayla. Eles também querem vê-lo, respondeu Luvela. João de Cam e Peridal não fizeram outra coisa que não fosse falar de João de Alar e do seu atirador de lanças, desde que souberam que vocês vinham. Sabiam que Tichona e Marcheval vivem na nona caverna? Informou Ayla, referindo-se a outro casal que se havia unido ao mesmo tempo que elas. Tentaram viver na 14ª, mas Marcheval ia tantas vezes à nona, ou deverei dizer, a rio abaixo, onde aprendia a esculpir marfim de mamute e depois pernoitava na nona, que resolveram mudar-se. Os três de Landónia ficaram a uma certa distância, observando as jovens enquanto conversavam. A primeira notou a desenvoltura com que Ayla entabulava conversa com elas, comparando bebés e falando animadamente de coisas próprias de jovens que tinham filhos ou os esperavam. Havia começado a ensinar a Ayla os rudimentos do saber que necessitaria para se converter numa Zlandoni e sem dúvida que a jovem mostrava interesse e aprendia depressa. Mas a primeira dava-se conta de que Ayla se distraía com facilidade. Até então abstivera-se de intervir, deixando que Ayla desfrutasse da sua nova vida como mãe e mulher acasalada. Quizá tivesse chegado a hora de a pressionar um pouco mais, envolvê-la o necessário para que ela, por iniciativa própria, dedicasse mais tempo a aprender o que era necessário. Temos de ir, Ayla, disse a primeira. Gostaria que visse a caverna antes de estarmos demasiado ocupadas com as refeições, as visitas e as reuniões. Sim, vamos, concordou Ayla. Deixei os três cavalos e o lobo com João de Alar e temos de os acomodar. De certeza que ele também tem gente para visitar. encaminharam-se para a escarpada parede de pedra de cal. Iluminava o sol do entardecer e a pequena fogueira que haviam acendido ali perto era quase invisível sob aquela luz resplandecente. Havia ali um buraco escuro, pouco discernível, e várias tochas encostadas à parede. Cada zelandonia acendeu uma. Aileen entrou no buraco atrás dos outros, estremecendo quando a escuridão a envolveu. No interior da cavidade da parede de rocha, notou de imediato o ar frio e úmido. Mas a causa do calafrio não foi a descida brusca da temperatura. Aileen nunca ali havia estado e sentia sempre uma certa apreensão e inquietude quando entrava numa caverna desconhecida. A abertura não era grande, mas tinha altura suficiente para que ninguém tivesse de se agachar para entrar. Ayla acendera uma tocha no exterior e segurava-a bem alto e à frente com a mão esquerda, estendendo a direita em direção à áspera parede de pedra para não perder o equilíbrio. O volume quente que levava contra o peito, seguro com uma suave manta, seguia acordado. E Ayla tirou a mão da parede para afagar a bebé e tranquilizá-la. O mais provável é também notar a mudança de temperatura, pensou, olhando em redor enquanto se adentrava na caverna. Não era grande, mas dividia-se em três espaços independentes de menores dimensões. É aqui, na sala do lado, anunciou a Zelandoni da segunda caverna. Era também uma mulher alta e loira, embora um pouco mais velha do que Ayla. A Zelandoni, que era a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe terra, desviou-se para que Ayla entrasse atrás da mulher que as guiava. Vai à frente, eu já a vi, informou, arrastando o seu considerável peso para o lado. Um homem mais velho deu um passo atrás, depois dela. Eu também já a vi, afirmou muitas vezes. Ayla havia notado como o velho Zelandoni da sétima caverna era parecido com a mulher que os guiava. Era alto, embora estivesse um pouco encurvado, e tinha o cabelo mais branco do que loiro. A Zelandoni da segunda caverna segurava a tocha ao alto para projetar a luz para a frente. Ayla imitou-a. Pareceu-lhe ter visto imagens imprecisas em algumas das paredes da caverna, enquanto avançavam, mas como ninguém se deteve para as assinalar, tinha as suas dúvidas. Ouviu alguém começar a cantarolar, um som bonito e vibrante, e reconheceu a voz da sua mentora, a Zelandoni, que era a primeira. A sua voz ecoou na pequena câmara de pedra, mas ainda mais quando entraram noutra sala e viraram uma esquina. As duas Zelandoni elevaram as tochas para iluminar uma parede e Ayla arquejou. Não estava preparada para a visão à sua frente. Na parede de pedra de cal da caverna via-se o perfil de uma cabeça de cavalo entalhado tão profundamente na pedra que parecia sobressair e tão realista que dava a impressão de ser um animal vivo. Estava feito a uma escala maior do que o tamanho natural. Ou então era o desenho de um animal com um tamanho que nunca vira. Mas conhecia bem os cavalos e as proporções eram perfeitas. A forma do focinho, do olho, da orelha, do nariz, com a narina dilatada, a curva da boca e da queixada, tudo era como na vida real. E na luz vacilante das tochas parecia mover-se, respirar. Ayla deixou escapar o ar numa espécie de soluço. Sem dar-se conta, havia sustido a respiração. É um cavalo perfeito, ainda que seja só a cabeça, exclamou Ayla. Por isso a sétima caverna se chama Rocha da Cabeça de Cavalo, explicou o ancião mesmo atrás dela. Ayla olhou para a imagem com uma sensação de reverência e assombro e estendeu o braço para tocar na pedra, sem perguntar sequer se deveria fazê-lo. Sentia-se atraída por ela. Encostou a mão à queixada, no mesmo sítio onde acariciara um cavalo vivo. E passado um momento, a fria pedra pareceu aquecer, como se desejasse estar viva e desprender-se da parede. Tirou a mão e logo voltou a encostá-la. Embora a superfície da rocha ainda conservasse algum calor, não tardou a arrefecer e Ayla deu-se conta de que a primeira continuara a cantarolar enquanto ela tocava na pedra, mas parara quando retirou a mão. Quem é o autor? Quis saber Ayla. Ninguém sabe, replicou a primeira. Havia entrado depois do Zelandoni da sétima caverna. Foi feito há tanto tempo que ninguém se recorda. Um dos antigos, claro, mas não temos lenda nem história que nos diga quem. Talvez tenha sido o mesmo entalhador, da mãe do lar do patriarca, aventurou a Zelandoni da segunda caverna. O que te leva a pensar isso? Perguntou o ancião. São imagens muito distintas. Uma é de uma mulher com um corno de bisonte na mão. A outra é uma cabeça de cavalo. Estudei os dois desenhos. Parecem existir semelhanças na técnica, argumentou ela. Repara no traço cuidadoso do nariz e da boca e na forma cuidadosa da queixada do cavalo. Quando lá fores, observa as ancas da mãe, a forma do ventre. Já vi mulheres com aquele aspecto, especialmente se já tiveram filhos. Como este cavalo, o desenho da mulher que representa Adoni no lar do patriarca é muito fiel à realidade. És muito observadora, elogiou a primeira. Quando formos ao lar do patriarca, observaremos com atenção. Contemplaram o cavalo em silêncio durante um momento. Por fim, a primeira anunciou. Temos de ir. Há mais coisas aqui dentro, mas ficam para outra altura. Queria que Ayla visse a cabeça de cavalo antes de começar com as visitas e demais deveres. E ainda bem que me trouxe, disse Ayla. Não sabia que os desenhos talhados na pedra podiam parecer tão reais.